distante. Em meio ao nada, essa luz ainda resiste, percorrendo o universo no instante. Porque longe é um lugar que não existe. Ouvindo um canto fervoroso, vibrante, a voz do espírito não teve limites. Tô submerso no que eu acho importante. O lírico me guia, eu sigo o que ele permite. Todo mundo um dia morre, mas quando morre o dia, nasce um mundo das sombras por 12 horas. Quem apenas dorme à noite, igual a morte, eu penambulo igual sonâmbulo em vão nas vias do agora. Quero um ponto de equilíbrio tipo Hélio. Vou desconectar sem manter distância, pra quando eu me tornar o mais novo dos velhos. Lembra que a própria vida não começa só na infância. A vida passa e nós somos passado, desde o nosso nascer. Se assinando o homem é o seu perecer. Seja o que for pra ser, por tempo caça eu fui sempre caçado. Não posso reverter, se o que me destina vai acontecer. Que eu posso fazer? Até virarmos deuses do Olimpo. Nesse jogo a gente joga limpo. Todo engomadinho, até ganhamos kit. No passado as coisas não eram tão simples. Já passei por cada coisa que se eu dissesse aqui você diria, porra, o eco é pessimista. Dedico um verso da discussão a quem não tinha grana pra levar uma fruta em dia de salada mista. Porque fazemos rimas sempre tão machistas, ao invés de ser a voz de quem vivia à margem, pra depois amarelar em alguma entrevista, alegando que nos versos era o personagem. A cigana viu na bola de cristal, diz que é previsível meu final. Expressão de canção jogando a toalha na suíte presidencial. Nessa liguei Diomedes, é só papo reto, então que os inimigos se curvem. Essa é a nossa vingança, o troco, a volta por cima das nuvens. A vida passa e nós somos passado, desde o nosso nascer. Se assinando o homem é o seu perecer. Seja o que for pra ser, por tempo caça eu fui sempre caçado. Não posso reverter, se o que me destina vai acontecer. Que eu posso fazer? Quando vi meu filho na maternidade, finalmente compreendi o amor de verdade. Eu queria que meu pai ouvisse essa letra e soubesse como sinto tanta saudade. Eu queria que a vida fosse mais fácil. Eu queria um futuro legal pra nós. Eu queria merecer o amor da minha dama. Filha da puta, nenhum sabe como dói. Me prejudiquei ou fui prejudicado. Meu emocional é todo retalhado. Não faço questão de ser o rapper durão, porque quase toda noite tenho chorado. Quando tô na sua cidade, tô drogado. Muitos acham, mas eu não acho isso engraçado. Sempre que tô solitário em um quarto de hotel, lembro dos amigos que viraram finados. Olha pra minha geração que são concursados, estão no banco dos réus sendo acusados. Os demônios do sistema são ocultados. Me diz quem que são os culpados. Eles roubaram a pátria inteira. Fiz um movie só pra comprar minha feira. Pensei meu filho nessa doideira. O que será da nação brasileira? Lembrar que hoje a situação pode estar difícil pra caramba, mas a gente tem uma coisa muito preciosa, que é liberdade. Eu posso vir aqui cantar, vocês podem vir aqui, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Cada vez que alguém pedir que volta a ditadura, lembra que os leigos só falam besteira. Cada vez que alguém pedir que volte a ditadura, os astros e suas asneiras. Então presenteia teu filho com livros, você vai ter que ser exemplo vivo. Respeita as meninas, as coisas da vida. E quem sou eu pra falar tudo isso? Quem? A vida passa e nós somos passado, desde o nosso nascer. Se assinando o homem é o seu perecer. Seja o que for pra ser, por tempo caça eu fui sempre caçado. Não posso reverter, se o que me destina vai acontecer. Que eu posso fazer? A vida passa e nós somos passado, desde o nosso nascer. Se assinando o homem é o seu perecer. Seja o que for pra ser, por tempo caça eu fui sempre caçado. Não posso reverter, se o que me destina vai acontecer. Que eu posso fazer?